Agora, aqui na Araguaia, Bandas e Bandinhas. Bandas e Bandinhas. As melhores e mais tocadas, os clássicos das bandas regionais. Começa agora, Bandas e Bandinhas. Bandas e Bandinhas. Thank you.

cambuceira, cambuceira. É pra lavar o cabeção. Cambuceira, cambuceira. Isso não é palavrão, tu. Cambuceira, cambuceira. É pra lavar o cabeção. Faz outra lista do que eu tenho que trazer. Uma coisa engraçada novamente acontece quando vão me atender. Peço xarope, purgante, sal de fruta e laxante. Isso é fácil de entender. Mas tu não imagina, quando eu peço no vagina, eles querem me bater. Mas tu não imagina, quando eu peço no vagina, eles querem me bater. No vagina, no vagina. Isso não é palavrão. No vagina, no vagina. É pra curar o cabeção. Chambuzeira, chambuzeira. Isso não é palavrão, uma vez. Chambuzeira, chambuzeira. É pra lavar o cabeção. No vagina, no vagina. Isso não é palavrão. No vagina, no vagina. É pra curar o cabeção. Banda e Bandinha. bandas e bandinhas.